prestei, eu só vivo a vida. Ela só me quer porque eu sou do corpo. Maliciosa, ela quer viver perdida. Viver comigo, mas se apaixonar não pode. O foda que ela é braba. De kit da Lala pra combinar comigo. Na onda da água rosa, representa na sentada. E só senta pra bandido, só safada desgraçada. Chega safada, vira de coxa. Essa bunda toma, toma, só gostosa. Joga safada, vira de costa. E pina essa bunda e toma, toma, só gostosa. Toma, toma, só gostosa. Toma, toma, só gostosa. E pina essa bunda e toma, toma, só gostosa. Joga safada, vira de costa. E pina essa bunda e toma, toma, só gostosa. O trem mais caro de BH é o DJ Lucas Martins, tá? Eu nunca prestei, eu só vivo a vida. Ela só me quer porque eu sou do corpo. Maliciosa, ela quer viver perdida. Viver comigo, mas se apaixonar não pode. O foda que ela é braba. De kit da Lala pra combinar comigo. Sentada, e só senta pra bandido, só safada desgraçada. Chega safada, vira de coxa. E pina essa bunda, toma, toma, só gostosa. Chega safada, vira de coxa. E pina essa bunda e toma, toma, só gostosa. Toma, toma, só gostosa. Toma, toma, só gostosa. E pina essa bunda e toma, toma, só gostosa. Chega safada. O trem mais caro de BH é o DJ Lucas Martins, tá?